There's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you've built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Escrever nossa história de amor, pra mim foi difícil acreditar que tudo isso aconteceu comigo. Eu que sempre te ajudei, que por você lutei, fui até fora da lei. Lembrei das madrugadas trabalhando até outras horas pra comprar os móveis de casa pra você. Nunca deixei faltar nada, final de semana, shopping, praia, te bancava de tudo, perfume, roupas cara, causava inveja nas amigos, jeito que você andava, coleção de melissa das cores que você mais gostava. Se conselho de mãe não fosse bom, não se dava. Fernando, essa daí, filho, não vale nada. Demorei pra acreditar, demorei pra entender. Mãe, desculpa por ter me afastado de você. A rosa se foi, só ficou os espinhos. Entre amor e ódio eu vivo. Acreditando, apostando, sonhando, me deixando enganar, fazendo planos em casa. Você me fez se afastar das pessoas que eu mais gostava. Por ciúme, briga, sua própria mãe falava: Fernanda, essa menina é muito levada. Eu não ligava, pois te amava. Amor de bobo, tolo, na primeira oportunidade me traiu com outra. Máscara caiu, quando eu perguntei, chorou, mentiu. Pensou que eu ia fazer merda, fia, se iludiu. A gente aprende quando cai, se levanta a mil. Hoje me pede perdão, faz favor, não liga mais pra mim não. Tudo acabou, se foram as rosas, só os espinhos foi o que restou. Do meu amor, felizmente só os espinhos que restaram do meu amor. I know there's something in the wake of your smile. Bater mais forte, foi por ela que eu apostei toda a minha sorte. Foi por ela que fiz os corres sem pensar em nada. Passei noite sem dormir, acordado na madrugada, na esquina embaçada, sonhando com grana alta. Pensei que ela me amava, iludida até a alma. Vi que sempre me enganava, falsidade nas palavras. Ainda bem que eu acordei do pesadelo que pesava. Mas eu lembro da danada, lembrança me traz a lágrima de promessas que foram em vão e não realizadas. Tive que sofrer calado, distante de Pernambuco. E você aonde deve estar? Esqueceu de tudo. Porra, véi, que absurdo ver o que nós passou junto. Apagou da sua memória em um só segundo. Mas o senhor vai ser justo, vai me proteger no escuro, vai clarear uma triste vida que perdeu o futuro. I know there's something.